louvamos ao seu nome. Ele é digno de louvor. Aleluia. Todas as tribos e nações devem louvá-lo. Ele é o Cordeiro de Deus, que merece o louvor. Aleluia. Thank you.